dia, gol, puro uno, 61, formação Delta, posição 9, autorização para Guarulhos. Para Guarulhos aprovado 360 via Zulu 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Reclamamos 0, curva à direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa Motiva. Achando transponder 5074, controle Salvador 120 decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 660, via Hunter Zulu 10 até Taubaté, então passando rota. Decolada 10 no PCD HL, Leda e então Mótima. Na cena 5074 e 1208, mantendo gol 1161. Correto, gol 1161, no portão 9, chame pronto, pushback, acionamento. Para, gol 1161. direcionamento, voo 1161, portão 9. Direcionar, chame táxi, voo 1161. Autorizado, direcionamento, porta táxi, voo 1161. Para o táxi, o voo 1161, com 159 a bordo, autonomia de 4 horas e 25, alterna Campinas. Principal Índia e Alfa, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 4. Bom foi, bom dia, voo 1161. Autorizado o táxi, parte principal Índia e Alfa, com 1.0 no 4, ponto espera 1.8.95, bom domingo, voo 1.1.1. Salvador, bom dia. 1161 no próximo ponto de espera, 10, pronto para decolar. 1161, no envio autorizado, alinhar e decolar para o 10, vento variável em 2 nós. Autorizado, alinhar e decolar para o 10, voo 1161. Falado 36, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom domingo, voo no 161. Salvador, muito bom dia, voo no 161, precisa da El, passa 1900 metros. 161, contato em radar na decolagem, sul, mantendo o voo 360 via saída da El. 360 via da El, voo 1161. Habitação, prossiga. Semana apenas um passageiro. 1161, chama agora o centro Recife, na frequência no 251, alterna 133, decimal 25. Recife 251, alterna 33251, domingo 1161.